pior condição. Eu no serviço semi-escravo só ganho patrão. Se eu tô na rua, eu tô no crime, o crime é pesadão. Se o bang é louco, o que cê quer que eu fale no som? Pra quê? Não vou dizer de novo não. Cê sabe do final, mas corre atrás, né não, né não. Quantos que eu vi no bolinho de embalo, correndo atrás de bandido, lambendo o saco, dizendo que é o que sobrou. Cê teve outra opção e abandonou. Escuta, som de drão na casa e treme os graves. Diga, nota loja, comércio de crack. Dai, puta que pariu e olha só. Cadê seus parceiros, te abandonou? Cê não era o pá que dava cavalo e fita, mas na triagem é um choque, no radinho é zica. Cê é nós que tá, hora que o chicó estralou. Se os aliados não tá, ninguém é por você, moro. Eu também fui nas fitas de alto escalo, mas na galeria não marmitex, pra mim não mandaram. Meu povo sofre ainda mais lá na detenção. Quando cê cai, cê vê que o crime não é brinquedo não. Se eu tô na rua, eu tô no crime, o crime é pesadão. Se o bang é louco, o que cê quer que eu fale no som? Também presenciei dentro do xadrez, pilantra sendo morto pelas mancadas que fez. Quando rodou, não aguentou soco no estômago, levou murro na boca da P2 e já foi caguetando. Mancada grave na lei dos bandidos, o buchicho tava alto e o nome do safado envolvido. Caiu na ala e nem pediu seguro, achou que tava suave, sem futuro. Bateu a nave na ala dos molecote, 3 horas da manhã o sangue jorra na ponta do estoque. Não adianta gritar, quem mandou caguetar X9, desgraçado, arrombado, pilantra. Tem que morrer, tem que morrer. Safado na cadeia, não vai sobreviver. Tem que morrer, tem que morrer. O crime nasceu pra todos, mas nem todos vão sobreviver. É louco, o que cê quer que eu fale no som?